joga perereca no DJ Daniel. Joga, joga perereca no DJ Daniel. Fica nem me pereca, nem me pereca. Fica nem me pereca, fuma nem me pereca. Fica nem me pereca, nem me pereca. Fica nem me pereca, fuma nem me pereca. Ferreira, tocando só sucessos pra você dançar. É da mistura das marcantes com o atual. Agora vem comigo, vem curtir na moral. A lourinha vem chegando e comigo vem dançando. A moreninha já chegou, ela agora endoidou. A lourinha vem chegando e comigo vem dançando. A moreninha já chegou, ela agora endoidou. Endoida! Na moral, a carreta, paga, blindada vai sobreviver. Carreta, paga, blindada vai te pegar. A carreta, paga, blindada vai sobreviver. Carreta, paga, blindada vai te pegar. DJ Douglas, vai pra cima. E tem Marcelo, arrepia. Que são domingos do capim. Solta o som pra mim. Agora, a carreta, paga, blindada vai sobreviver. Carreta, paga, blindada vai te pegar. Carreta, paga, blindada vai sobreviver. Carreta, paga, blindada vai te pegar. Betinho, Isabelense, DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. É a mistura das marcantes com o atual. Agora vem comigo, vem curtir na moral. A lourinha vem chegando e comigo vem. agora vem comigo, vem curtir na moral. Vaga brindada, vai ser brindada. Dali Sidney Ferreira. Mas ela quer, não tem jeito, ela joga na cara. Aí o DJ do boy tem que mandar uma lapada. Tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica, fica perereca. Uma parada diferente, no tipo dançante que as mulheres está. A novinha aqui no baile vai dar uma viradinha. Viradinha, viradinha, viradinha, viradinha, viradinha, viradinha, viradinha, viradinha. DJ Jonathan Produções, o sucesso em produções. Mandando no refrão, agora o pop lá está.

Sucesso. DJ Betinho, Isabelense, DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Só podia ser, hein? Bye.

começa a delirar. Já percebi que eu não dá, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Obrigado.